Romulus, heading 1014. Roger, clear taxi April 1, and India, holding point 1810, 1895, 1014, 5972. Patanga X-ray India Bravo on the ground at 46, turn your right, contact the ground 0121-19, good night. India Bravo, Times by Alpha, Hold Charter, Times by Juliet. Tower, good evening, Hero 5972, joining Times by India, near Old Lake 1810. Hill 5972, clear line up and take off to runway 10, wind 120 degrees, 0 and a knot. Clear line up and take off, Hill 5972. Que vai ultrapassar traça alguma hora 9 milhas, mesmo rumo, está cruzando 060, um Charlie 208. Quem está sem cruzar, 3600. Controle, igual a 074, poderia voar por onde, Bridge? Autorizado, Bridge. Vá no Bridge, obrigado, 074. Oi, India Bravo, clear to enter taxiway Juliet, April 1, Lima, Mike, Quebec. Quebec, report to cross runway 17. Romeu Bravo Alfa Tango, retornar para o sequenciamento, curva à esquerda para o A-0-5, limite ao localizador. A-3600, disponível 060. I already have, okay? Report ready to come. Yeah, not now, okay? Report when you get back. Hill 5972, airborne at 249, contact Tiruel, Salvador approach control, frequency 109-8, bye-bye. 198, so long. 2000. Q5972, radar contact, climb to flight level 320, direct to Leda position. Clear direct to flight level 320 and direct to Leda position. Thank you. 70-3600. 3600, desce a nível 050. 50-3600. Checa esse momento, kit 1, Xanaya 6224. Xanaya 6224, livre acionar, chame táxi. Livre acionar, reporta para o táxi, 6224. Recife, 2-5-1. 3-6-1, boa, 0-7-4, boa. 3-6-0-0, desço para 2, no site, ilegal no 0, no 4, autorizado a sinal ILS. Espa 2000, comunica 14, autorizado ILS, 3-6-0-0. Vou dar um saquinho aqui à direita para essa confirmação e já volto na perdidona. É, está livre. So India Bravo, confirm it's made out of the time for your flight plan. U5972 for direct to ILS position. Direct ILS position, 5972, thank you. Okay, at 3 India Bravo. Ramel, Airshow is 850 Brown. Então, tem condições de descer para essa proa? Irmão. 850, we have a problem with your flight plan, just waiting the transponder code. Stand by a few minutes, ok? To AT clearance. 850. I have already received Romeo 2850, right? To copy? I don't have. Sorry, it's 850, clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 330, via Peslu 10 until November, Tango Lima, then via flight plan route. Take off from runway 10, after departure, left turn, pull car departure, Z-par, transition, call code 5043, departure control frequency 119.80. Okay, ma'am, after the flight level 330, can you repeat that part until the flight level? Okay, the departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and the transition Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Then via Zulu 10 until November, Tango, Lima. Then via flight plan route. Okay, clear, Aerosource 850 to Lima, Papa, Papa, Tango. Flight level 330 on Puka departure, Z-par transition. And then upper Zulu 10 to Natal, Armatan route. Expect runway 10, squawk 5043, departure frequency 119.80, and source 850. Azores 850, ready back to correct, coming ready. Will do. 5972, crossing level 180. Roger that, call now, Recife Center on 1251, back up 13325, have a nice flight, EO 5972. 1251, 13325, bye-bye. Para o táxi, Xanaya 6224, 103 a bordo, com 2 horas de autonomia, Terma Salvador. frente à chave 6224. Índia, no ponto espera chame em torno no 895, ajuste chano 014. Unidades, Índia, ponto espera chame no 02, 2, 6, 2, 4. Salvador, boa noite, Altan 3600, até uma milha do marcador externo. Altan 3600, boa noite, está no estado, ajuste no 0 no 4, cheque trem livre, pouso no 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Pouso autorizado, não no 0, Altan 3600. Mesmo tempo de espera, Oxané 6224. Ciente, após voo do mesmo alinho, mantém cabeceira no zero e decola fica autorizado pela torre. Após cruzar a nave na final, ele mantém no zero. Background, quero todos os equipes, gira com o back watch. Full ready for push and start. Roger, SO is 850, clear to start up, comrade, taxi, standing 10. Clear to start at Quebec for taxi, SO 850. Bravo, Fatango passou Duna, completa LSX-Ray, chamando Torre agora em 1 no 8 decimal 95. 1895, Bravo, Fatango, muito grato, foi bom final de semana. Amém. Obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, Papá Romeu, Bravo, Alfa Tango, final ILS do Luda 1-0, frente. Frente, Papá Romeu, Bravo, Alfa Tango, ajuste no 0-1-4, vento Salvador 1-1-0, grau 0-9-9, impacto de estacionamento. Geral, senhores. Tente a sua continuação, aguardando pista livre. Ciente, Bravo, Fatango. São 3600, no solo 59, direita, chame solo em 1219, boa noite. 1219, 3600. Muito boa noite, total 9908. Total 9908, Guarulhos aprovado nível 320, via Peruísque 50. Nilson, após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto eu, descurva direita. Transponder 5036, controle Salvador 119, decimal 8. Positivo, conforme então 320 para Guarulhos, é o Perusque 50. Poderia partir de que posição a senhora reportou, por favor? 9908, confirmação, questiona a rota ou a saída? A rota. Ok, eu tenho aqui via Perusque 50 até a posição November, Índia, Lima, Serra Alfa, Nilsa, após direto. Ah, positivo então, 320, autorizado, Perusque 50 até Nilsa. A decolagem da pista 10, Dael Leda, nossa subida, após Leda, Eudes, 5036 transponder, 19.8, controle de saída. O total 50, confirmando o total 9908. Ok, total 9908, cotejamento correto, confirme só se é homologado RNAV. Somente para a rota, ok? Para a rota sim, não para subir e descer. Ok, ciente, total 9908. Então 3600, caixinha Alfa, Juliette, portão 04. Ok, manda para 3600, que é a Juliette, portão 4. Confirma. Ok, obrigado. 1-1-0-0-08-9. Sente livre pouso, bravo Fateco. Chané 6224, decolado 01, no chame controle, em 1-1-9-18. Chané 6224, na escuta torre. Controle de Salvador, Chané 6224. Chené 6224, contato radar na decolagem, suba 190, saída Fuca. Para 190, Fuca. Azul 4107, prossiga para 12 mil pés e elétrico, foi autorizado, reporte no outro lugar. 2 mil pés, a tratada está estabilizada no localizador, Azul 4107. Tá no meu braço, Alfa Tango no solo 03, vira direito, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9, boa noite. Direita 2, 1, 2. Salvador, muito boa noite, Papá Romeu, Bravo Alfa Tango, Livrão Cristo. Bravo Alfa Tango, confirme estacionamento. Querido, Bravo Alfa Tango, pela nossa coordenação, geral, esse carregamento vai ser feito pela Infraero. Só confirme pra gente, a gente vai marcar a posição. Ok, gente, Bravo Alfa Tango, mantenha a posição aguardando confirmação de pátio. Air Source 850, request action. Air Source 850, taxi approved by April 1, India, until holding point 1010. At the holding point, call tower 118.95, ultimate setting 1014. Okay, we are clear to taxi, April 1, India, holding point runway 10. At approaching holding point, we'll switch to the tower 118.95. Ultimate setting 1014, Air Source 850. Okay, Air Source 850. Alfa Tango autorizado, Kilo Pátio 3, posição 08. Kilo Pátio 3, 08, Bravo Alfa Tango. Salvador, o total 9908. Para as cargas, para pushback e acionamento. Aguarde, total 9908. É isso, escuta. 1895, completando o lugar do Brasil. Air Portugal 019er, good evening, squawk ID, proceed on bump arrival, clear down to 4,000 feet, QNH 1014. Azul Né, 6224, chama agora o centro de Recife, 1285, alterna 12545. 12685, 1254, Genéa 6224. Boa noite, era só o 850, William. Era Azores 850. Azores 850, line up and maintain runway 10. Line up on the way to runway 10, and source 857. Equipador total 9908 para o táxi, 3 horas e 55 de autonomia. Alternativa Galeão, estamos com 5 a bordo. Cliente total 9908, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame torno no 895, ajuste no 0 ou no 4. Positivo via Índia então, ponto de espera, contato 14, total 9908. Solo azul 4107, levando a sua escuta. Azul 4107, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Azores 850, Airborne 212, contact Salvador Approach Control, frequency 119.8. Ah, 98, boa noite, obrigado, Azores 850. Pronto, chama, muito boa noite, Azores 850. Oh, we are crossing now 2000 feet. Good evening, radio contact on departure, climb and maintain 330 on full report. We'll get back to the departure and climb to maintain level 330, that is source 857. Comando da Juliette, azul 4107. Azul 4107, Juliette, portão 01, né? Juliette, Juliette, segue portão 01, 4107. Total 9908. Siga. Você confirma a frequência 2, por favor? 1895. 18.95, é isso? Afirmo, 118.95. Obrigado. Salvador, total 9908, boa noite. Total 9901, boa noite, autorizado a linha área decolada 10, vento 120 graus, 099. A linha decolada está 10, total 9908. TL 019, clear down to 2000, cleared at 63 procedure, report thermal collision. Clear down 2000, cleared for direct approach, report thermal collision, approach call 019. Total 9908, adicione 5036 no transponder e chame controle em 119.8 decolado ao 18, total 9908. 5036-1198. Salvador, boa noite, 1805. 05, boa noite, adicione identificação autorizada a chegada Marina para 2 no 10, que legal no 0 no 4. Chegada Marina 1014 até 2000 pés, 805. Los Cates 50, corre assistência sequência 1-6-85. Lógica 850. 850, correto. Qual Recife Center, sequência 1-6-85? 1-6-85, 850. Olhe, o total 9908 me colou. 9908, contato radar, 1320, direto líder. Ok, contato, total nadar é o líder. Autorizado, direto líder. Está presente, direto líder, obrigado. Salvador, Portugal, Lima, 019, é luz, on the way, 1-3. Portugal, 019, call tower 118-95. 1-8-9-5, Upper Whiskey 50 até Bidev, DCT Sierra Golf Romeo após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda após direto Bidev. curva à direita. 5046, transponder 1198, controle. Confirme. Transponder 5046, X-Ray India Bravo. X-Ray India Bravo. Chame pronto para acionar X-Ray India Bravo. Acionamento chame a turno 1895, já tem o PLB? Check landing gear, clear to land 0110, wind 120 degrees, and then a notch. Clear land 10, will down and long. Passando o X-Ray India Bravo decolando no teste. Já posso tiver ataque. Com 805, autorizada final em LS. 805. Ground 121, decimal 9. Ground 129. Boa noite. Boa noite. Portugal, good night, Air Portugal 019er, headway is okay. Air Portugal 019er, taxi by Alpha Juliet, stand 11. Alpha Juliet, stand 11. Portal 9908, chame Recife, 251. 4-3, a senhora de identificação autorizada a chegar da volta, desce para 4.000 pés, que é legal na 0-4. Colador, voo 1-6-0-6, agora. 6-0-6, boa noite, a senhora de identificação autorizada a chegar da maré, desce ao nível 0-5-0. Chegada maré, 0-5-0-1-6-0-6. Patão, eu sou Índia Bravo, QNH 104, report hold short, papá. Então, eu sou Índia Bravo, criei runway 17, reporte ready for takeoff. AP 1606. Desce para 3.000 pés, ajuste 1014 sem restrição. 3.000 com 1014 sem restrição, voo 1606. visual no 805. Voo no 805, completa final, torre, 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Voo no 805, que avião vocês estão, hein? Vai, Matrix. Informação? Claro, 0805, cuja aproximação da baixada travado, ajuste na 04. 805 vai informar a baixada travada. Sim. Bravo, Indy 1-0 degrees, 08 nós, clear takeoff. Voo 805, baixou e travou, aguardando autorização. Voo 805, livre, pouso 1-0, vento 1-2-0, grau 08, noite. Tem um pouso livre, cabeceira 1-0, voo 8-0-5. Patão FN, é Bravo, Airborne 33, contato Salvador, approach control, frequency 119.8. 119.8, thank you, Bravo, thanks so much for help, see you later. 3 de cada. Reduza para 220. Salvador, good evening, Papa Tango, exchange above crossing 2,000 feet, dial later. 3, Ian, India Bravo, radio contact departure, climb to level 300, dial departure. Now departure, climbing 300, exchange above. And fly direct to Lida. Direct to Lida, exchange above. Na 258, identifica a chegada Mari e desça até o 050. Mantenha a chegada, a Xané 6258. Solo 3-6, livre direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9, capitão, 9-0. Alô, boa noite, 05, livrou? Boa noite, 05, Alfa e Juliette, portão número 2. Alfa, Juliette, pro 02. Boa noite, 05. 2000, vai reportar estabilizado, 606. Sim, 2000, vai reportar estabilizado, 606. Gente. Minha velocidade do Gol no 606? Tá com 210 nós. Gente, mantém a velocidade para sequenciamento número 1. Tá até acelerando um pouco aí. Boa noite, o Sena 6212, identifica a chegada a mar e desce até o 0620. Identificou, desce no 0620, 643, inicia o som no 809, segue com o número 2 na aproximação. 1803. Charlie, Índia Bravo, call Recife 125.1, 13325. Papatango, X-Ray, Índia Bravo. Say again for Índia Bravo, please. Call Recife 125.1, 13325. Recife 125.1, if I have a 13325 for Índia Bravo, thanks for the help, have a good evening. Estabilizou, está descendo a pista, 1606. Gol no 606, completa final com a torre, 118.95, tem um bom pouso. 118.95, então. Gol no 6443, pista para 3000, ajuste no 04, segue com o número 2, aeronave que o PS seja na aproximação, aeronave da companhia, agora 7 milhas à sua frente. Pista para 3000 e reporte estabilizado. 3014, reporte estabilizado. Camarão, 606. É 6258, desça para 3.000 pés, ajuste no 04, sem restrição em TAP. 3.000 pés. Confere, 3.000. Oceaner 6212, 4.000 pés, ajuste 1014. 6212, descendo 4.010, fica assim. Voo 1643. Pista para 2000, ajuste permanece 2014, está livre DS, reporte estabilizado. 2014, livre DS, reporte estabilizado, reporte. Meia 06, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 079. 606. baixar travado no 606? Sim, senhora, baixar travado no 606. Do 4062, identifica a chegada a Mari e desça até o 50. 50 na Mari, 4062. Abre o iniciado de LF, gol no 643. Torre 118.95. 295. Torre Salvador, boa noite, 643, passou do 1, né? Está precisado. Bom, no 643, boa noite, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado, ajuste no 04. Reporte no externo, baixado e travado, 643. Ok, está autorizado no pátio 3, reporta na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1. Chaner 6258, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, está livre, LF. 2.000 pés, no 014, 6258. No 606, solo 543, livre à direita, solo 121, décimo 9. 1219, tchau. A sua externa vai ser travou o gol no 643. 643, continua a aproximação, rodando pista livre. Rodando pista livre, 643. Alô, boa noite, bom, 606, ele vai... O 606, prossegue Alfa, reportando para o Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 606. 1 no 0, vento 1 no 0, grau 089.